essas coisas. Olha só nós dois aqui, presos num elevador, uma noite sem dormir. 0 hora no relógio legal, você está aqui. E amanhã pela manhã a gente pode sair e conversar. Se convencer, se confessar. Quero só você pra conversar. Bafolê, patrocínio, Loteria Aldeota, com o Rei do Bolão, sua sorte vai mudar. Bafolê começa agora. Bafolê. Apresentação. Sua tarde com mais alegria. Com o Rei da Comunicação, João Inácio Júnior. Opa, nós temos a força, nós temos Deus. Estamos iniciando mais um programa João Inácio Júnior com alegria, com energia, com simpatia, com força, com fé, com esperança, sabendo que o meu futuro vai ser lindo, sabendo que o seu futuro vai ser lindo, porque nós vamos nos empenhar em fazer sempre a coisa certa, vamos segurar na mão de Deus, vamos cumprir as regras de Jesus Cristo e vamos superar, suplantar, vencer, oh glória, e vamos acelerar para as vitórias e vamos estourar o champanhe da comemoração. Eu não sei, eu não quero, eu não preciso e nem posso viver sem Deus. Se você é igual a mim, vamos orar. Pai, Deus, Senhor, dono da vida, criador do universo, nos dá uma tarde maravilhosa, Senhor. Nos protege de todas as espécies de males, nos enche de luz, de ânimo, de fé, de esperança, nos faz levantar para sermos felizes de verdade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Bem, agora protegidos por Deus, nós vamos ter uma tarde linda. Até 4 horas nós estaremos aqui no programa João Inácio Júnior, pela Rádio AM Verdinha 810, pela FM Verdinha 92.5, pela TV Diário e também pela internet, para você ver a gente no seu celular ou no seu laptop, no seu PC, no seu tablet, no seu computador. Basta você colocar no Google, aqui é assim, é diferente, é no Google. É pelo Google, você escreve no Google TV Diário ao Vivo e que você chega na gente. Bem, gente, eu quero dar boa tarde para você que está vendo o programa. Já vou cumprimentar toda a equipe que está trabalhando com a gente aqui no programa João Inácio Júnior. Mas nós vamos iniciar com uma verdadeira bomba. Mais um médico é preso aqui no Ceará porque é um tarado sexual. Eu vou repetir, mais um médico foi preso e está preso aqui no Ceará porque é um tarado sexual. Ele assediava sexualmente as suas próprias clientes. Olha aqui, gente. Iguatu, preso médico cardiologista que cometeu crimes sexuais em Barbalha. Então veja bem, o cara era cardiologista. As mulheres iam fazer exame no coração. Mas ele queria pegar no pé da goela das mulheres. O sem vergonha, lá dentro do consultório, inventava uma onda, uma chifra, um bafolê. Ele era bafoleteiro. O que, que ele fazia? Ele convencia as mulheres que ele tinha que fazer um exame no pé da goela das mulheres. Ora, o médico é médico de coração. O lugar dele é por aqui. O exame que ele faz é aqui por cima. Mas ele convencia as mulheres que tinha que fazer o exame no Bedegueba, que tinha que pegar no Bedegueba, que tinha que... Entendeu? Então, depois de várias denúncias, o safado foi e tá preso. É o programa João Inácio Júnior. Boa tarde, Cláudia Leite. Boa tarde, João Inácio Júnior. Boa tarde a você que nos acompanha. Hoje, 24 de março de 2023, sexta-feira. Vamos aos detalhes dessa ocorrência policial. Tudo aconteceu, aliás, a prisão do médico cardiologista aconteceu em Iguatu. Mas a polícia investigou que desde 2009 ele cometia crimes sexuais contra pacientes dele no município de Barbalha. Até agora, 5 vítimas já denunciaram o médico à polícia. Tanto é que ele foi preso em Iguatu, levado para a delegacia regional de Iguatu, onde foi devidamente identificado e informado por que estava sendo preso. A polícia recebeu as denúncias que desde 2009 ele cometia esses crimes. E em um dos crimes, uma vítima, uma paciente dele de 33 anos, contou e consta no inquérito policial o seguinte. Ela disse que nunca imaginou que ia passar por uma situação dessas. Palavras dela: na hora você fica sem reação. Espero justiça e que ele se afaste do cargo, para que não faça com outras pessoas o que ele fez comigo. Segundo o que está na polícia, novembro do ano passado, ela de 33 anos, paciente dele, entrou no consultório dele para um exame e durante o atendimento ela disse que o médico trancou a porta do consultório e começou a fazer perguntas sobre sexo. Segundo ela, o médico disse que iria arrumar um namorado para ela. E após mandar que ela subisse na maca para o exame, ele pediu que ela desabotoasse a calça. Em seguida, abriu o zíper e tocou nas partes íntimas dela, na genitália dela. Ela afirma que rapidamente tirou a mão dele. O médico voltou para a cadeira do atendimento, destravou a porta e liberou a paciente. Amigos, olha que coisa lamentável. Eu venho para cá. Cláudia, desde quando esse médico estava fazendo as suas taras sexuais? Desde quando esse médico estava abusando de mulheres no consultório dele? Segundo a polícia, a investigação policial desde o ano de 2009. Calcula comigo, 2009, são 24 anos. Não, 14 anos. É 14 anos ou 24 anos? Me ajuda aí, vocês fazem conta de cabeça rapidinho. 14 anos. Há 14 anos o safado estava abusando sexualmente de mulheres. Esta entrou no consultório com problema no coração. Ele tinha que fazer... Você vê como quando o cabo é sem vergonha, não tem jeito. Era para fazer um exame no coração da mulher aqui. O exame de coração é por aqui. Aí ele a primeira coisa que ele fez, ele foi... Me acompanha, diretor. Ele foi lá na porta do consultório. Me acompanha, diretor. Trancou a porta do consultório. Truco! Olha aqui. Eu tô enquadrado, tô? Trancou a porta do consultório. Dá pra ir na porta? Dá não, dá? Dá? Pois ele foi aqui, ó, e trancou a porta do consultório com a chave. Pra moça não correr, não sair. Aí ele mandou ela deitar na maca. Quando ela deitou, ele disse: abra o zíper. Ela achando que... Ela começou a achar estranho, né? Um médico de coração quer mexer no meu bedegueba? Ela começou a achar estranho. Um médico de coração quer mexer no meu bedegueba? Que de acha isso? Mas ela ainda não tinha entendido que o médico queria pegar no bedegueba dela. Médico de coração. Ela deitou na maca. Ele abre o zíper, ela abriu. Quando ela abriu, ele tacou a mão e pegou no bedegueba. A mulher se levantou. Fala. A mulher se levantou. Aí ele teve que abrir a porta e ela sair. Amigos, eu vou contar uma coisa aqui para vocês. Vamos já voltar a esse assunto desse médico. Mas uma pessoa me procurou para me contar uma história. Ela foi abusada por um médico há alguns anos atrás na clínica dele, na Aldeota, em Fortaleza. Essa mulher tinha mais ou menos 25, 26 anos na época, e ela foi no médico cardiologista mostrar o exame dela. Ele já estava planejando fazer o mal para ela, porque marcou ela para ser a última paciente daquele dia. quando chegou a hora desta pessoa ser atendida, dessa mulher ser atendida pelo médico cardiologista, o médico abriu a porta dele, quando a cliente entrou, e disse para a secretária: pode ir embora, fulana, pode ir, viu? Eu vou ficar aqui com a paciente, e ela é a última, você pode ir embora. A paciente não maldou, não percebeu que o médico queria fazer alguma coisa, porque ela era uma paciente muito gostosa, uma mulher de 25, 26 anos, bonita, gostosa, e sempre que ela ia no médico, o médico fazia uns elogios para ela. Ela tinha um pequeno problema no coração. O médico sempre fazia elogios, mas ela achava que era apenas a gentileza, bondade, educação do médico. Não achava que ele estava já cantando. Pois é, pois nesse dia da última consulta que ele fez, quando ela entrou no consultório, chegou a vez dela, era a última pessoa do consultório, ele chegou, o médico, para a secretária, repito, e disse: senhora, pode ir embora, viu? A última paciente, pode ir embora. A secretária foi embora. Assim que a paciente chegou, ele começou com conversa. Na hora de fazer o exame aqui no estetoscópio, aqui, escutar o coração dela, mandou ela tirar a blusa inteira. Eu sei que ele terminou agarrando a mulher e estuprando. Ela me contou tudo como foi. Pegou e estuprou a mulher. Ela disse que ficou tonta. Chegou em casa, não contou para o marido, não contou para ninguém. Muitos anos depois ela contou para a mãe dela, contou para o pai dela, contou para o marido. Ela não teve coragem ainda de denunciar a polícia, porque ela disse: vai ser eu sozinha. Se aparecesse outra ou outras mulheres para denunciar, eu ia junto, porque ele me agarrou e me estuprou. Eu dizendo: não, não, não, e ele me estuprou. Então, se você, mulher, foi abusada sexualmente por um médico cardiologista que tinha clínica na Aldeota, próximo de um hospital, procure a polícia, porque essa que me contou a história, ela veio aqui na portaria me contar a história. Ela gostaria que outras mulheres fossem, porque ela vai ter coragem de denunciar, porque ele não deve ter feito isso só com uma. Agora, este que a Cláudia acabou de contar, estuprou várias mulheres, vinha estuprando várias mulheres, abusando sexualmente de várias mulheres. Médico cardiologista, abusando de várias mulheres. Onde foi, Cláudia? No município de Barbalha, os abusos, e ele foi preso no município de Iguatu. Infelizmente, a polícia não liberou nem o nome dele, e nem a foto dele, o que é lamentável, porque ele está preso. Há 14 anos ele vem abusando de mulheres e só agora foi preso. Pilantra, né, gente? Porque se a mulher quer, tudo bem. Mas se a mulher não quer, e o cara chega e pega e faz a safadeza, isso é demais. Vamos pro lado de cá, que tem coisa boa para você. Vamos falar de Ora Pronobis. É um produto muito bom para resolver muita coisa da sua vida. O Ora Pronobis é uma plantinha que lá para as bandas de Minas Gerais as pessoas estavam usando para fazer chá e também para colocar como tempero na comida. E aí as pessoas que faziam chá e comiam como tempero, elas notavam que havia uma cura de doenças e as suas saúdes melhoravam muito. Os cientistas começaram a estudar Ora Pronobis e descobriram que é fato. A plantinha é maravilhosa. Lírio Suplementos fez o quê? Pegou o suprassumo do Ora Pronobis, botou em cápsulas, colocou em frasco e vende para você de qualquer lugar do Brasil para você poder comprar. Não tem na farmácia. Para comprar, você tem que ligar 0800-787-7070 e você vai ver que assim que você começar a tomar Ora Pronobis, tudo na sua saúde vai melhorar. 0800-787-7070. Eu vou conversar com o Ivan. Enquanto o Ivan vai conversando com a gente, mostrando as maravilhas do Ora Pronobis, você vai ligando para receber logo, tá? Não tem na farmácia. Tem que ligar. Meu príncipe Ivan. João Inácio, um prazer mais uma vez. Uma ótima tarde a todos vocês e todos os telespectadores e ouvintes aí, ó. Ora Pronobis, tô feliz da vida. recebi hoje um comentário, né? Na realidade, uma ligação da senhora Maria José Cerqueira. Ela ligou e falou: Ivan, você não sabe como eu estou me sentindo bem, mas foi por quê, dona Maria? Me conta tudo, não me esconda nada. Ela falou: eu não conseguia abaixar, parecia que minha coluna não dobrava. Oi. Toda vez que eu ia abaixar, não dava, eu alcançava só até o joelho. Hoje, tomando Orapronobis, depois de um mês de tratamento, ela me liga. Ela fala: Ivan, show, eu consigo amarrar minha sandalinha sem pedir ajuda pra ninguém. Eu consigo fazer minhas tarefas diárias sem pedir ajuda. E muito todo bom. Mundo tá impressionada. Que prazer, que bom é nós ouvirmos notícias boas, João Inácio. E você que tá aí ligadão também, ligadona, olha que oportunidade você tem. Investindo na saúde, com um produto que vai oferecer qualidade, respeito e segurança. O João Inácio está tomando Orapronobis, tanto que ele está até combinando com Orapronobis. E o cabelo está ficando mais bonito também, né, João Inácio? Melhora tudo, compadre. É bom para o cabelo, é bom para a unha também, já foi constatado. Orapronobis ajuda para quem tem problema com a imunidade. Você que fica gripado com muita frequência, tem que tomar Orapronobis, ele vai proteger você. Você que tem problema com a diabetes, colesterol, pressão alta, problemas cardiovasculares, tem que tomar Orapronobis. Verdade. Você que está sofrendo com dores de artrite, artrose, osteoporose, reumatismo, dor no ciático, tem que tomar Orapronobis. É bom para depressão, ansiedade, insônia. Ó, da unha show. Do pé ao fio do cabelo é garantia de resultado. E hoje, tem uma promoção sexta-feira, sextou com S de saúde. Saúde. Comprando no boleto, pagamento para maio. Comprando no cartão de crédito, 50% de desconto. Hoje, as 10... E já estão ligando, hein? As 10 primeiras pessoas que ligarem comprando pelo cartão. 2 frascos a mais, João Inácio. Eu tenho várias opções aqui para poder escolher. 2 frascos a mais para quem ligar comprando pelo cartão. Tá esperando o quê? O telefone está na tela. 0800-787-7070. 0800-787-7070. Você tem que ligar, tem que adquirir, tem que investir na saúde. Liga agora, 0800-787-7070, João Inácio. Valeu, compadre. Então, olha, você viu como os preços estão bacanas, os presentes que você vai ganhar e a beleza que é para sua saúde, Orapronobis. Vamos comprar. Você, de qualquer lugar do Brasil, vai ligar agora para receber na sua casa, porque não tem para vender na farmácia. 0800-787-7070. 0800-787-7070. Aproveita e vamos ser felizes. Amigos e amigas, vamos passar para você aqui uma outra informação. Um pai foi preso suspeito de estuprar a filha e a filha da mulher dele. Duas. Ele foi suspeito de estuprar duas crianças. A filha dele e a filha da mulher dele, que é filha da mulher dele com outro homem, não é filha dele, ou seja, é enteada dele. Vou repetir, São Gonçalo do Amarante, região metropolitana de Fortaleza. Pai é preso suspeito de estuprar a filha e uma enteada. E a filha dele engravidou dele. Meu Deus do céu, Cláudia Leite, conta mais essa pra gente. Programa João Inácio Júnior. Os crimes aconteceram em 2016, quando ele começou a abusar da própria filha, que na época tinha 16 anos, e da enteada dele, que na época tinha 13 anos. A polícia investigou que, inclusive, por conta desses assédios, desse estupro, a filha de 16 anos ficou grávida do próprio pai. Tudo foi denunciado à polícia, tudo foi confirmado, e ele, então, recebeu voz de prisão, mas conseguiu fugir. Isso em 2016. Em 2018, então, veio a confirmação em todo o processo que havia um mandado de prisão contra ele e ele continuava foragido. Acontece que anteontem ele foi preso, finalmente ele foi preso em São Gonçalo do Amarante, região metropolitana de Fortaleza. Os crimes aconteceram em Acaraú, de 2016 até meados de 2017, né? No próprio ano de 2016. E ele foi preso ontem, aliás, anteontem, em São Gonçalo do Amarante, região metropolitana. Ele tem 40 anos de idade. Dentro de instantes, aqui no programa João Inácio Júnior, nós vamos falar de uma cadeia de lojas, mais uma rede de lojas, que, segundo as informações, vai fechar 80 lojas. Ou seja, mais uma empresa brasileira vai fechar 80 lojas e vai demitir 3 mil funcionários. Olha que coisa incrível. Está havendo, eu já disse para vocês aqui, uma quebradeira de lojas no Brasil e no mundo. Não é só no Brasil. Aqui no Brasil, muitas lojas estão diminuindo de tamanho, muitas empresas estão diminuindo de tamanho, ou seja, fechando lojas, fechando fábricas. Outras estão fechando tudo, estão abrindo falência, como se diz. E agora, mais uma notícia ruim. Uma cadeia de lojas, uma rede de lojas que você conhece muito, vai demitir 3 mil funcionários e vai fechar 80 lojas no Brasil. Já para você, aqui no programa João Inácio Júnior. E você tá sabendo da Big Brother Brasil? Não bota a foto dela agora, não. Tá sabendo da Big Brother Brasil, que diz que transou com Richarlison? Mostra só o jogador. Richarlison. Obrigado, Cláudia. Vocês estão sabendo da doidice? Ela lá dentro do Big Brother Brasil, ela disse: eu comi o Richarlison, eu transei com o Richarlison. Aquele que fez aquele gol de voleio bonito na Copa do Mundo, seleção brasileira, Richarlison. O pato, né? Ele chama pato? Não, o pombo. O pombo. Nem é pata, nem é pato, nem é pomba. É pombo. Faz aquela dancinha assim, né? Com o pescoço. Comemorando gols. Tá aí, o Richarlison. Pois uma que tá lá no Big Brother Brasil diz: eu transei com Richarlison. Você vai já saber quem foi ela que disse isso. Foram atrás do Richarlison pra perguntar se ele tinha comido ela. Sabe o que ele disse? Não! É o mesmo não. Ela deve ter saído com algum sósia meu. Então foram atrás de um sósia dele. O cara que parece muito com ele. Aí perguntaram: você comeu ela? Porque ela disse que pegou o Richarlison. O Richard disse que não, não comeu ela não. Aí, você que é o sósia do Richarlison, parece muito com o Richarlison. Foi você? Aí ela disse: não. E o cara disse: não, eu também não comi ela não. Aí foram atrás de um terceiro rapaz que parece com o Richarlison. Um segundo sósia do Richarlison. Aí quando chegaram no segundo homem que parece com o jogador Richarlison, ele disse: foi eu mesmo, ó. Gente, a bichinha comeu um cara que parece com o Richarlison, achando que era o Richarlison. Você sabe quem é a Big Brother Brasil, que tá todo mundo mangando dela no Brasil? Ela abriu a boca dentro do Big Brother Brasil dizendo: eu transei com o Richarlison. Foram atrás do Richarlison, ele disse: eu mesma não. Ela deve ter transado com o meu sósia, ou seja, um cara que parece comigo. Foram atrás de um cara que parece, que é muito conhecido no Brasil, porque é sósia do Richarlison. Ele disse: eu também não peguei ela. Aí foram atrás do segundo sósia do Richarlison. Ele disse: foi eu. Rapaz, já pensou? Mostra o Richarlison aí. Ela transou com um cara que parece com o Richarlison, achando que era o Richarlison. E agora tá passando essa vergonha dentro do Big Brother Brasil. Meu Jesus. O negócio tá doido, não tá? O negócio tá doido? Gente, Claudinha, me conta só mais uma, Claudinha. Vamos contar sobre a Maiara, irmã da Maraísa. Eita. Mais uma que fez harmonização no rosto. E aí as pessoas disseram: quem é essa pessoa? Quando a própria Maiara postou na rede social, minutos antes de entrar no show: olha aí como é que ela está agora. Ah, porque ela ficou tão diferente. Olha aí. Gente, tão diferente que o pessoal perguntou: quem é essa pessoa? Essa é a Maiara. Mostra ela antes de fazer toda essa transformação. Tá aí. Essa aí eu conheço. Essa é a Maiara, namorada do Fernando. Antes de fazer a harmonização facial. Agora ela, depois de fazer a harmonização facial. Se eu visse, eu não sabia que era ela, Cláudia. Não ficou irreconhecível em comparação com como ela era antes. É Maiara mesmo? É Maiara. Essa foto foi ela mesma quem postou em sua rede social minutos antes de entrar no show lá em no Mato Grosso. Ela disse o seguinte: olha... Eu estou muito feliz. Em outra vida eu queria ser fada. Minutos antes de entrar no palco, Como eu amo essa energia que só vocês me transmitem. Sorriso não. Monte Sião, minutos antes de ela entrar, de ela subir ao palco. E aí? Cabelo diferente com a franja, mas até aí tudo bem. Mas mexeram no rosto dela, nas maçãs do rosto e também nos lábios. Muita gente na internet achou bacana. Muita gente na internet não gostou. Inclusive, muitos perguntaram, quem é? É a Rosana? Gente, com uma harmonização facial, se muda o formato do queixo, da boca, do nariz. Eles conseguem arrebitar o nariz sem fazer cirurgia. Mudam aqui as bochechas, fica tudo diferente. Eles mudam os olhos aqui, fica tudo mudado. É incrível. Quem tem dinheiro e procurar um bom profissional que faz a harmonização facial, sai da feiura e vai pra beleza. Não que a Mayara fosse uma mulher feia, mas é possível haver uma mudança muito grande sem cirurgia, só introduzindo produtos. Harmonização facial. Eles mudam tudo. Como eu disse, se o queixo é pequeno, o queixo fica maior, a boca fica bonita, o nariz muda, muda tudo, muda até os olhos. É impressionante, gente. Agora tem que ter grana, viu? Tem que ter grana. Harmonização facial. Pra quem tem dinheiro, é como já disseram, não tem ninguém feio, tem quem não tem dinheiro, né, Cláudia? É verdade. Não é questão de feiura, é questão de grana, né? Mas também há muita harmonização que fica muito complicada. Inclusive, nós já contamos aqui de famosos que desistiram, né? Tiraram todo o processo porque ficaram realmente bem diferentes. É, se não procurar um profissional que sabe fazer a harmonização facial, pode estragar o rosto. Deixa eu falar pra você de SOS Rastreamento. Tenho certeza que você agora vai fazer. Vai agora, nesse momento, você vai ligar pra SOS Rastreamento, porque eu vou te dizer as vantagens de você ter SOS Rastreamento no seu carro ou na sua moto. Primeira grande vantagem: SOS Rastreamento garante que se seu carro for furtado ou roubado, SOS Rastreamento, junto com a polícia, vão buscar o seu carro e entregar o seu carro ou sua moto, entregar a sua moto de volta. Bacana? Porque o seguro de carro e de moto está muito caro. Inclusive, nestes últimos meses, você pode ler numa matéria de uma semana atrás no Jornal Diário do Nordeste, o preço do seguro de carros e motos subiu demais. Por quê? Inexplicável. Mas está aí, você vai pagar apenas R$ 59,90 por mês, somente no dia 20 de abril, ou seja, primeiro mês você não paga nada. A primeira prestação é grátis. Você vai pagar R$ 59,90 por mês, um pouquinho menos de R$ 2,00 por dia. Primeira prestação só no dia 20 de abril. Outra coisa importante, a instalação é zero. Você não vai pagar nenhum centavo para instalar no seu carro, na sua moto, o rastreamento, o rastreador da SOS Rastreamento 24 horas. Ou você vai na nossa loja para a gente instalar o equipamento, ou a gente vai na sua empresa ou na sua casa para instalar o equipamento, instalação grátis. Taxa de instalação zero. E outra, sem contrato de fidelidade. Você entra hoje, não tem contrato de fidelidade. Quer sair amanhã, você sai. Importante, você vai ligar agora. Olha aqui o telefone, é 859-9147-8585. 991478585. Eu tenho uma técnica para você decorar. Vou fazer uma gracinha. Você começa decorando por aqui, pelo final. 85 85 85. Vamos lá? 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85. Com certeza essa técnica foi boa. 85, 85 você decorou. Vamos decorar o resto. O 9 você não precisa decorar, porque todo telefone celular tem o 9 no começo. Você vai decorar 9147. 85, 85. 9147. 85, 85. 9147, 85, 85. Você vai ligar agora. Gente, já pensou você ter a segurança de instalar no seu carro? No seu celular, o aplicativo, e saber onde é que sua moto e seu carro tá? Sabe o que é a vantagem de se roubarem ou furtarem seu carro ou sua moto? A SOS garantir que vai junto com a polícia buscar o seu carro e entregar seu carro de volta? Isso é muito bom. Então você vai ligar agora 99147-8585. Só para encerrar, eu vou citar dois exemplos para você. Aquele meu amigo que estava sendo traído, mas ele não queria contratar um detetive, porque o detetive é muito caro para seguir, às vezes passa o mês seguindo para flagrar e tal. R$59,90. Botou no carro da mulher, sem a mulher saber. 2 dias a mulher. E ele seguindo aqui pelo celular, pelo aplicativo rastreador, a mulher entrou no cabaré. Oh, a mulher entrou no cabaré. A mulher entrou no motel. E ele foi pra lá, pegou a mulher no motel. Pum, não gastou nada. Isso aqui por mês. O outro meu amigo tinha uma filha. Filha estudiosa, filha universitária. E de repente a menina começou a ficar relapsa, relaxada, brigando em casa. O pai, desconfiando, botou no carro dela o rastreador. Não precisou nem contratar detetive, que é muito caro. R$59,90. Poucos dias depois, flagrou a menina na boca de fumo. Deu tempo, porque ela estava começando a se viciar, deu tempo de fazer tratamento, tirar ela com muito amor e carinho disso, né? Graças ao rastreamento. Então, gente, são muitas as vantagens. Você vai ligar agora para o número que está na sua tela, 85-9147-8585. 85 é o código de Fortaleza, esse já ajuda, né? 85 é também o telefone. 8585, lá no final. Veja aqui, ó. 99147-8585. 99147-8585. Ligue agora. SOS Rastreamento 24 horas para o seu carro, para a sua moto. Apenas R$59,90 por mês, dentro de tudo aquilo que eu te falei. Show? Melhor do que isso aí você não tem. SOS Rastreamento 24 horas. Ei, a gente vai fechar esse bloco com a loucura acontecida na região metropolitana de Fortaleza. Nós contamos o fato ontem, mas hoje tem mais detalhes. Guaiúba é uma cidade que fica aqui nas beiradinhas de Fortaleza. Você vai ali para Maracanaú, como se fosse a BR 020, né? Eu acho que é BR-020. Guaiúba, CE-060. Obrigado, Cláudia. CE-060. Você vai saindo de Fortaleza, já vai chegando em Guaiúba. Quando você chega no limite de Fortaleza para chegar em Guaiúba, são 26 quilômetros apenas. É como se fosse um bairro de Fortaleza, mas é uma cidade chamada Guaiúba. Querida e amada por nós. Mas lá houve uma tragédia, né? Triplo assassinato dentro de uma residência. 3 pessoas foram mortas de uma vez. A mãe, o filho e uma amiga. Agora a Cláudia traz mais detalhes para você. Programa João Inácio Júnior. O caso já foi registrado na Delegacia Metropolitana de Guaiúba. A polícia investiga esse triplo assassinato. A mãe, Márcia Gomes Cordeiro, 43 anos. O filho dela, José Vinícius, 22 anos. E uma amiga da mãe dele, a Antônia Edna Araújo Peixoto, 38 anos. Foi naquela rua lá que tem as fotos? É, exatamente. Vamos ver as fotos da rua, de onde aconteceu. Aí chegou a polícia forense, chegou o carro da polícia, porque foi aí nessa casa que 3 pessoas foram assassinadas em Guaiúba. Sim, segundo a polícia, os crimes aconteceram às 3 horas da manhã de ontem. A Márcia Gomes, de 43 anos, e o filho dela, de 22 anos, moravam antes em Maracanaú e há 2 meses se mudaram para essa casa em Guaiúba. E estavam na casa junto com a amiga dela, a Antônia Edna, de 38 anos, quando os matadores chegaram e executaram os 3 a tiros. Segundo a polícia, os 3 corpos estavam em apenas um cômodo da casa. Havia um colchão no chão, documentos, chinelas, sacos plásticos, uma tesoura, colchas de cama e lençóis, tudo revirado. Segundo a polícia, 2 das vítimas não tinham antecedentes criminais, mas a polícia não identificou quem é que tinha. Gente, a gente vai para o intervalo comercial. E logo em seguida, nós vamos entrar nesse assunto aqui. Uma grande loja aqui do Brasil, uma grande rede de lojas vai fechar 80 lojas e vai demitir 3 mil funcionários. É lamentável que não está sendo muito falado pela grande imprensa, mas está tendo uma crise no mundo, muito grande. Muitas lojas fechando no mundo. No Brasil, muitas lojas fechando e muita demissão também. Que loja é essa? Que rede de lojas? Você já comprou lá, com certeza, muitas vezes, vai fechar 80 lojas e demitir 30 mil funcionários. Tem mais um aí pra gente chamar, Cláudia? Tem sim. Infelizmente, mais um feminicídio. Na região metropolitana de Fortaleza, a notícia acaba de chegar. Uma professora foi assassinada pelo marido. Eles estavam em processo de separação e depois ele tentou se matar dentro de uma residência. A gente vai fazendo um rápido intervalo comercial. A gente volta ligeiro aqui no programa João Inácio Júnior, Cláudia Leite. Verdinha, jornalismo que fala a nossa língua. A oportunidade de se tornar milionário agora mais perto de você. Aumente suas chances de ganhar na Mega Sena com os bolões da Loteria Aldeota. A lotérica mais pé quente do Brasil já fez 35 pessoas milionárias e pagou mais de 122 milhões de reais em prêmios. Ligue 85-3104-5050 e garanta agora mesmo seu bolão. A partir de R$100 através do delivery da sorte, a Loteria Aldeota entrega o bolão no seu endereço. Acredite, com o Rei do Bolão, sua sorte vai mudar. Malbec X voltou. A fragrância mais sensual do boticário. Com um segredo que aumenta o desejo e o poder de atração. É comprovado por neurociência. Malbec X. A chama não apagou. Aproveite com 15% de desconto até 26 de março. Compre pelo WhatsApp, loja, revendedor, site ou app, enquanto durarem os estoques. Malbec é o boticário. Já baixou o aplicativo da Verdinha no seu celular? Baixe agora e fique por dentro de todos os programas e podcasts, além de entrar em contato conosco. Disponível na Play Store para Androids e na Apple Store para iOS. Com o app da Verdinha, a gente te acompanha em qualquer lugar. Você também pode acessar pelo seu tablet, viu? Não perca tempo. Baixe agora o aplicativo oficial da Verdinha e se conecte com o mundo. Verdinha, jornalismo que fala a nossa língua. Jogada, segundo tempo, de segunda a sexta, às 17h, com os craques da Verdinha. Verdinha, jornalismo que fala a nossa língua. DN, edição da tarde, de segunda a sexta, às 16h. Verdinha, jornalismo que fala a nossa língua. Boa tarde pra você, uma tarde de luz, de alegria, de vida nova, de felicidade. Levanta pra vida, porque a vida é linda. Claro que muitas vezes a vida não está linda pra gente, mas a vida é linda e ela pode ficar linda pra gente de novo. Ou seja, outra vez, acredita em Deus? Me dá aquela musiquinha de mensagem. Acredita em Deus, acredita no amor, acredita em você, acredita nas suas possibilidades, acredita no seu futuro. Acredita em você, já tinha falado, acredita em Deus também. Porque você vai se levantar, virá um novo tempo, virão novas oportunidades. E virá uma nova história para você. Segura na mão de Deus. Acredita em Deus. Luta por Deus. Luta com Deus. E você vai superar todos os problemas, toda angústia, ansiedade, medo, pânico, depressão vão sair de você. E você vai ser feliz de verdade. Acredita. Mundo novo. Tempo novo. Vida nova, luz pra você, levanta pra vida, vai dar certo e vai chegar o tempo de estourar o champanhe da comemoração, da vitória, da alegria, da paz, do sorriso e da felicidade. Mas no mundo velho doido lá fora, muita loucura acontecendo. Nós temos duas bombas pra contar pra você aqui no programa João Inácio Júnior. Em Pacajus, região metropolitana de Fortaleza, Pacajus é uma cidade que fica a 50 quilômetros de Fortaleza. Como eu disse, faz parte da região metropolitana. Muita gente mora em Pacajus, trabalha em Fortaleza. Pois em Pacajus, esta senhora que você já vai ver foi assassinada pelo próprio marido. Aliás, ex-marido, porque eles estavam em processo de separação. Mostra ela, por favor. Gente, Pacajus, esta mulher que era professora foi assassinada pelo ex-marido inconformado com a separação. E logo em seguida ele se matou, Cláudia? Tentou tirar a própria vida, mas foi socorrido para o hospital. Não morreu. E logo depois nós vamos entrar em outro caso muito impressionante. A notícia vem de Morrinhos, aqui no Ceará. Olha a bomba! Uma advogada e a mãe dela foram assassinadas. O Alisson já está com as fotos delas? Sim. Essas duas, a mais jovem é a filha, que era advogada, e a mãe. Nós temos aqui, inclusive, o vídeo com elas mortas, assassinadas, ensanguentadas, caídas no chão, mas nós não vamos mostrar o vídeo porque é muito triste e feio, né? Pois elas foram assassinadas em Morrinhos, as duas, a filha advogada juntamente com a mãe. Lamento, lamentamos, mas nós vamos começar com o fato de Pacajus. O fato da professora, que é esta que vamos mostrar mais uma vez, que foi assassinada pelo ex-marido inconformado com a separação, e ele tenta o suicídio após matá-la. Ele não consegue se matar e está hospitalizado. A Cláudia Leite vai trazer os detalhes dessa notícia. Em Pacajus, ontem à noite, uma professora de 37 anos, funcionária pública da Secretaria de Educação de Horizonte, foi assassinada a tiros pelo marido, que depois tentou tirar a própria vida. A polícia foi acionada, o socorro também. Ela, infelizmente, morreu na hora. Nájila Eduardo Alves, 37 anos. Ele foi socorrido para o hospital, medicado, e depois levado para a Delegacia Metropolitana de Pacajus, onde foi autuado em flagrante por feminicídio. Segundo testemunhas, o casal estava em processo de separação e havia discutido antes do crime, dos crimes, aliás, né? Matou a mulher e tentou tirar a própria vida com a mesma arma. Na casa, que fica no bairro Dedé Gama, em Pacajus, onde o crime aconteceu, a polícia apreendeu uma arma e munições. E agora nós vamos para outra notícia também muito lamentável. Duas mulheres mortas no município de Morrinhos, aqui no Ceará. Para quem não sabe onde é que fica Morrinhos, é um município que fica ali perto do município de Sobral. Muito importante, Morrinhos. Eu fiz muitos shows. Foi um dos lugares que, quando eu cantava, até 20, 22 anos atrás, eu fiz muitos shows no município de Morrinhos. E chega essa notícia que é tão triste, né? A mãe e a filha foram assassinadas em Morrinhos. A filha, claro, essa mais jovem, era advogada. Elas foram assassinadas. A notícia está em que portal de informações, Cláudia? A notícia está no portal Vale do Acaraú. Então nós estamos tirando essa informação do noticiário do portal Vale do Acaraú, que as duas foram assassinadas. A Cláudia Leite vai dar os detalhes agora de mais essa tragédia. As vítimas, a advogada Rafaela Vasconcelos de Maria, 34 anos, e a mãe dela, Maria Socorro Vasconcelos de Maria. Segundo consta, hoje pela manhã, elas estavam em frente a uma agência bancária no município de Morrinhos, quando foram executadas a tiros por duas pessoas que estavam numa moto. Uma moto Honda CB 300 cilindradas, que fugiu, a dupla fugiu, depois de assassinar mãe e filha hoje pela manhã. A filha, a Rafaela Vasconcelos, que morreu aos 34 anos hoje pela manhã, completaria 35 anos amanhã, sábado, dia 25. Meu Deus do céu. Que tragédia, né? Nós temos mais alguma informação? As pessoas, os assassinos, pergunto, será que eles foram tentar roubá-las numa saidinha ou numa chegadinha bancária? Ou seja, será que elas estavam saindo do banco com dinheiro ou chegando no banco com dinheiro, já que elas foram assassinadas na frente do banco? E aí os bandidos foram assassinar, elas foram assaltar, elas reagiram e foram assassinadas? Será que foi isso? Ou por outras questões? Porque assassinato na frente de banco dá a entender de chegadinha ou de saidinha bancária, ou elas estavam chegando com dinheiro ou saindo com dinheiro, ou terá sido por outra questão. E tem alguma informação já, Cláudia? Ainda não. Nós vamos ligar para a delegacia, viu, Mariana? Vamos ligar para a delegacia de polícia de Morrinhos aqui no Ceará para saber se o delegado, o escrivão, alguém dá uma entrevista para a gente, né? Se eles quiserem falar no ar, a gente bota no ar através do WhatsApp, com imagens deles. Se quiser, a gente pode entrevistar por telefone. Se eles não quiserem falar no ar, eles passam informações para você, Mariana, e você passa para a gente. Então, nós estamos entrando agora em contato com a delegacia do município de Morrinhos para saber se já há mais informações a respeito do assassinato desta advogada e da mãe dela na frente de uma agência bancária. Hoje pela manhã, Cláudia? Hoje pela manhã, no centro do município de Morrinhos. Meu Deus. Olha, eu quero dizer para vocês que eu amo o Totolec Show por diversas razões. Primeiro, porque é uma empresa sólida, consolidada. E se você olhar no rodapé, vai aparecer aqui que é uma concessão federal desde 1979. São mais de 40 anos que o Totolec Show existe. Nunca decepcionou. E só o que é bom dura tanto tempo. O Totolec Show, quando diz que o carro é zero, você recebe o carro zero mesmo. Quando o Totolec diz que o carro é, por exemplo, 120 mil reais, 160, ele é 120 mil, é 160 mil reais. E quando você recebe qualquer prêmio no Totolec, você não passa 6 meses para receber, você recebe logo. Veja os prêmios do Totolec de domingo. Olha, gente, são 280 mil reais. Por isso que eu já comprei, já tô com o meu Totolec aqui, porque eu quero ganhar. E você também pode ganhar. Nesta semana o bafolê vai ser grande, o Totolec não tá para brincadeira. Tem show de prêmios e é tudo em dobro. Só no primeiro prêmio neste domingo tem dois carros zero no primeiro prêmio e 2 motos CG 160 Start e ainda 40 mil reais do acumulado extra batendo com até 28 bolas. Se achou legal? É bom demais. Quem ganhar o primeiro prêmio do Totolec vai ganhar 2 carros Polo, 2 carros desse aí. E 2 motos CG 160 Start e mais 40 mil reais do acumulado extra se bater com 28 bolas. Tá aí. E tem mais. 10 mil reais no segundo prêmio, outros 10 mil reais no terceiro prêmio. No giro da sorte tem 5 mil reais no quarto prêmio, 5 mil reais no quinto prêmio, 5 mil no sexto e mais 5 mil reais no sétimo prêmio. E ainda tem 20 prêmios de 500 reais na rodada da sorte. Gente, são 280 mil reais em prêmios nesse domingo. Leve 2 carros zero polo. Mais 2 motos CG 160 Start e mais os 40 mil do acumulado extra, gente. Bom, isso é demais, né? O valor dos carros está aqui na nota. Cada Polo custa R$ 84.890 e cada moto CG 160 Start custa R$ 17.800. É preço de zero mesmo, portanto é tudo zero. E para ganhar é fácil, porque no Totolec só concorrem as cartelas seladas. Confie na sua sorte, confie no Totolec. Compre já o seu Totolec. A maior premiação do Ceará é Totolec que dá. Veja o VT. Nesse domingo tem prêmio em dobro no Totolec. Só no primeiro prêmio tem 2 novos polos, 2 CG 160. Ainda tem 40 mil reais no acumulado extra. 10 mil no segundo prêmio, 10 mil no terceiro e muito mais. A maior premiação do Ceará é o Totolec que dá. Brasil! Gente, vocês estão sabendo aí que o senador Sérgio Moro ia ser assassinado. Senhoras e senhores, o Sérgio Moro, havia um plano do PCC para matar o juiz Sérgio Moro, a esposa dele e o casal de filhos deles. Havia um plano para matar também um promotor de justiça, mas nós estamos sabendo agora que havia um plano para matar mais 10 outras autoridades. O presidente Lula disse que não acredita que havia plano nenhum para matar Sérgio Moro e que Sérgio Moro está enganando a população. Lula disse que é invenção do Sérgio Moro. Só que pegou muito mal a declaração do Lula, Porque a Polícia Federal, investigou, e a Polícia Federal foi quem deu a informação para o Brasil que havia o plano de matar o Sérgio Moro. E mais, o ministro da Justiça do próprio Lula, Flávio Dino, disse que ele, sendo ministro da Justiça e uma espécie de chefe da Polícia Federal, chefe maior da Polícia Federal, confirmou que havia realmente um plano para matar Sérgio Moro. Aí o Lula disse que não tinha plano nenhum, que o Sérgio Moro está mentindo. E o ministro do Lula, ministro da Justiça, o Dino, como é o nome dele mesmo? Flávio Dino. Flávio Dino disse que havia sim um plano. E que ele autorizou a Polícia Federal a ir fundo a investigar. Então o ministro de Lula, ministro da Justiça, disse que havia o plano para matar o Moro. E o Lula disse que não tinha plano para matar o Moro. E agora o Lula nem vai viajar mais para a China, porque disse que está doente, está com pneumonia. Nós vamos... Mostra o Lula aí. Vamos já abordar esse caso aqui no programa João Inácio Júnior, viu? Né? E vamos abordar, porque chegaram mais informações a respeito da doença do Lula, chegaram mais informações a respeito também do sequestro do plano para sequestrar e matar o Sérgio Moro e outras autoridades brasileiras. A gente vai já voltar a esse tema aqui no programa João Inácio Júnior. Cláudia, chegaram mais informações já de... Estamos aguardando. Então já nós vamos trazer mais informações a respeito das duas mulheres, mãe e filha. A filha advogada, assassinadas em Morrinhos hoje de manhã. Essas duas... a bala na frente de uma agência bancária. Morrinhos, segundo, aqui no Ceará. Exatamente. Segundo o portal de notícias, portal Vale do Acaraú, as duas foram mortas hoje pela manhã. Isso. Amigos, vamos aqui para mais uma informação no programa João Inácio Júnior, porque vamos já dar para você qual é a grande rede de lojas brasileiras, que segundo as informações vai fechar 80 lojas e demitir 3 mil pessoas, 3 mil funcionários. Cláudia. Oi. Em Mato Grosso, um motorista de aplicativo foi encontrado morto dentro de um carro. Ele estava assassinado. Olha a bomba. O homem foi encontrado dentro desse carro. Um Ford Ka branco. Você já vai ver. Ele estava morto dentro do carro, o motorista de aplicativo, e com este bilhete. O bilhete diz: motivo da morte... Ele, o motorista do aplicativo, é pedófilo, abusou da minha filha sexualmente. E gente assim merece morrer, como aconteceu com ele agora. Tá escrito no bilhete. Agora ele vai abusar de menina de menor no inferno. Cláudia Leite, é você, programa João Inácio Júnior. A polícia recebeu a informação de uma pessoa que passou pelo local e viu o carro caído dentro da vala, como você pode perceber. Dentro do carro, no banco de trás do carro, havia o corpo de um homem. Muitos tiros. A polícia então agiu rápido e conseguiu identificar e, inclusive, encontrar esse bilhete, cujo teor João Inácio Júnior acabou de ler para você, e o bilhete estava dentro do carro. A polícia já descobriu a identidade da vítima. Era Antônio Carlos de Oliveira Araújo, 42 anos, segundo a polícia, era o dono desse carro, era motorista de aplicativo, usava o carro exatamente para fazer corridas por aplicativo. E agora a polícia investiga exatamente essa informação de que ele teria sido morto porque era pedófilo e teria abusado sexualmente de uma menina. E um parente dessa menina, então, fez justiça com as próprias mãos. O pai, ou o tio, ou o avô. Segundo o que a polícia informou, o corpo foi encontrado nesse carro, na zona rural do município de Sorriso, que fica a quase 400 quilômetros de Cuiabá, no Mato Grosso. E agora vamos abordar o caso do MC Guimê e da Lexa. Como vocês sabem, o MC Guimê, juntamente com o Cara de Sapato, foram expulsos do Big Brother Brasil por assédios sexuais contra aquela mexicana que veio participar do Big Brother Brasil. Dânia Mendes. E o que a gente ficou sabendo foi que a Lexa tinha perdoado. Mas será que perdoou mesmo? Porque o MC Guimê diz que está separado da Lexa. Mas vamos lá. Alexa, quando soube que o MC Guimê estava sendo expulso do Big Brother Brasil por ter passado a mão na bunda da... Dânia Mendes. Dânia Mendes, né? Alexa fretou um avião e foi até o local onde está sendo gravado e exibido partes ao vivo, partes gravadas, né? Partes gravadas, partes ao vivo do Big Brother Brasil. Ela saiu de onde ela estava, foi de avião, fretou um avião particular, foi buscar ele. E pelas informações que nós temos, ela deu uma festa para ele na casa da mãe dela. Ela veio às redes sociais dizer que era mentira a informação do Léo Dias de que ela tinha feito uma festa em homenagem ao MC Guimê, convidou os amigos e fez essa homenagem para receber ele de volta. A festa na casa da mãe dela. Ela negou. Contudo, os vizinhos da casa da mãe dela gravaram áudios e vídeos mostrando que houve sim uma festa lá na casa da mãe do MC Guimê, oferecido na casa da mãe dela, né? Da mãe dela. Da mãe dela, que da quer Lecha. Quer ver os dois juntos a todo custo. Pois é, então na casa da mãe da Lecha, ela, Lecha, teria oferecido essa festa para o MC Guimê. Os vizinhos atestaram que era verdade. O MC Guimê agora vem para as redes sociais dizer que está separado da Lecha, implorando pelo perdão da Lecha. É isso, Cláudia? Exatamente. O MC Guimê interagiu com seus fãs e houve uma pergunta que um fã fez na rede social, perguntando exatamente o seguinte: você está bem? Está feliz? Quero ver você feliz com a Lecha. E aí, então, o MC Guimê respondeu e a gente acompanha agora. Ah, ele diz, perdão, ele digitou o texto. Ele mostrou o punho da mão direita, esquerda, perdão, onde tem a tatuagem do nome Lecha. E aí ele diz, bem, graças a Deus, feliz na medida do possível. Eu também quero, ou seja, quero o quê? Quero estar feliz com a Lecha. A Lecha não largou a minha mão nesse momento tão complexo. Mas mesmo eu errando com ela, ela escutou o que eu tinha para dizer e me passou muita força e coragem para eu lidar com as consequências dos meus próprios erros. Agora, ela tá no tempo dela. Eu sigo buscando perdão e sendo muito grato a tudo que ela fez, que ela já fez por nós. Não só enquanto eu tava na casa do Big Brother Brasil, mas por tudo até aqui. Aí colocou um emoji de um coraçãozinho partido. Parte que ele diz que está separado dela. Eu li e ele fala que estão separados. Eu li uma matéria que trata disso. Ele diz que no momento ela está lá, ele está implorando, ele fala isso, eu estou implorando pelo perdão da Lecha. Você leu essa parte, não foi? Sim. Acho que você leu, não foi? Isso, ele escreveu aqui. Então, ele está implorando pelo perdão da Lecha e diz que, no momento, eles estão separados, mas o que ele mais quer é que ela perdoe e eles voltem a ficar juntos, MC Guimê e Lecha. Eu agora vou falar para você de sucupira com cloreto de magnésio, que é uma bênção. Como eu sempre tenho dito para você, se você procurar cloreto de magnésio, só cloreto de magnésio na farmácia, você vai encontrar à vontade. Mas o blended maravilhoso, poderoso, sucupira com cloreto de magnésio, só da Top One Saúde. E o que vai fazer na sua vida é incrível. Você vai escutar o que é que a Juliana Coutinho vai falar e você vai comprar agora. Não tem para vender na farmácia. Atenção, não tem para vender na farmácia. Você tem que ligar, e vai receber na sua casa ou onde você quiser, em qualquer lugar do Brasil. O telefone é esse, 0800 010 5010. Você liga de qualquer lugar do Brasil e você vai receber na sua casa em qualquer lugar do Brasil. O bacana é que a Juliana Coutinho vai contar agora para você. Você já vai ligando porque vai mudar a sua vida. O sucupira com cloreto de magnésio vão fazer uma revolução na sua saúde para melhor. Olha o que vai melhorar aí na sua vida. Ô, Juliana Coutinho, boa tarde para você. Boa tarde, João Inácio. Boa tarde, queridos ouvintes e telespectadores da Verdinhas. Sextou com muita alegria e com S de saúde. Presta bem atenção nesse recado. Você, ouvinte, que vem sofrendo com desgaste da cartilagem e com as dores nas articulações. dores no joelho, dores na coluna, nos braços, tá se sentindo inchado, cansado, sem disposição? Com o poderoso cloreto de magnésio com sucupira da Top One Saúde, você faz todo o fortalecimento ósseo, repõe a cartilagem, desinflama e lubrifica as articulações, tratando artrite, artrose, osteoporose, fibromialgia, gota e tendinite, melhorando e recuperando a sua mobilidade e devolvendo a flexibilidade dos seus movimentos. O cloreto de magnésio com sucupira da Top One Saúde também é fonte de fibras que vão desintoxicar o seu organismo, eliminando as impurezas, toxinas, com excesso de sódio, glúten, gordura, açúcar, eliminando os inchaços, equilibrando a pressão arterial, colesterol, triglicerídeos, a diabetes, além de aumentar a sua imunidade e a sua disposição física. Por isso, tome o cloreto de magnésio com sucupira da Top One Saúde, pare de sofrer com as dores e volte a ter qualidade de vida. Muito bem, Juliana. Juliana, antes de você falar a respeito da promoção que vai ter agora maravilhosa, eu quero anunciar que as pessoas fiquem ligadas aqui no programa João Inácio Júnior, porque nós vamos conversar com o subtenente Rodrigues, do destacamento de Morrinhos, que vai falar sobre a advogada e a mãe dela que foram assassinadas lá hoje pela manhã no município de Morrinhos, aqui no Ceará, na frente de uma agência bancária. Assim que você acabar de falar, porque tem promoção, Juliana! É isso mesmo, promoção exclusiva, ligando agora no 0800 010 5010, 0800 010 5010. Os 50 primeiros que entrarem em contato vão adquirir o seu cloreto de magnésio com sucupira com até 80% de desconto. De presente, os homens vão receber o Dop Max, que é um estimulante natural, e a mulherada Maca Peruana, que é excelente para alívio de sintomas da menopausa. E não pode faltar, para continuar acompanhando a programação, um rádio portátil AM/FM. Ligue 0800 010 5010. Cloreto de magnésio com sucupira é Top One Saúde. Valeu, minha amiga Juliana. Então, gente, não tem pra vender na farmácia. Tudo de bom vai acontecer na sua vida. Você comprando hoje vai comprar bem mais barato e vai ganhar um monte de presente. Ligue agora, receba na sua casa, porque não tem para vender na farmácia. 0800 010 5010, 0800 010 5010. Bem, gente, agora nós vamos conversar com o subtenente Rodrigues, do destacamento de Morrinhos, subtenente da Polícia Militar. Nós contamos há poucos instantes que essas duas mulheres que você vai ver agora foram assassinadas na porta de um banco a bala hoje pela manhã no município de Morrinhos, aqui no Ceará. Para quem não conhece bem o Ceará, atenção, Morrinhos é um município que fica mais ou menos perto do município de Sobral. E essas duas que você vai ver mais uma vez, a mais jovem, claro, que é a filha, era a advogada, a mãe, essa senhora aí do lado da filha, elas foram assassinadas a bala nas imediações de um banco hoje pela manhã no município de Morrinhos. E nós vamos trazer, saber mais detalhes com o subtenente Rodrigues, subtenente da Polícia Militar, do destacamento da Polícia Militar de Morrinhos. Subtenente Rodrigues, boa tarde. Em primeiro lugar, muito obrigado pela gentileza de dar as informações aqui no programa João Inácio Júnior, pela TV Diário, pela FM Verdinha 92.5, pela AM Verdinha e também para a internet. Boa tarde, subtenente Rodrigues. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo, meu amigo. Como é que foi aí esse fato? Olha, aqui foi o seguinte, as duas vítimas são mãe e filha, né? A filha, a doutora Rafaela, era advogada aqui na cidade. E as duas trafegavam aqui nas proximidades do Banco Bradesco. Afinal de contas, não foi em frente à agência bancária, foi nas proximidades, cerca de 20 a 30 metros, né? E segundo o que conta populares, informações vagas ainda, é que as duas trafegavam em uma moto bi, e um indivíduo ocupando uma moto ao lado efetuou o disparo e fugiu, certo? Ninguém até o momento tem suspeito, nada de concreto, certo? A polícia já não tem ainda nenhum... É claro que as investigações estão começando. Que hora foi que o crime aconteceu? Olha, foi por volta de... Próximo ao meio-dia, 11h40 da manhã, por aí. Próximo ao meio-dia, certo? As duas morreram na hora em que levaram os tiros? Bom, após ser alvejadas, as duas, a advogada, a doutora Rafaela, ela faleceu no local, certo? Sendo que a mãe da mesma foi para o hospital e lá chegou a óbito. Ainda chegou a ser socorrida a mãe da doutora Rafaela. Então, no caso, as duas foram alvejadas, como o senhor falou, a mãe e a filha, a doutora Rafaela, advogada, e a mãe dela trafegavam nas imediações do Bradesco, mais ou menos 30 metros do Bradesco, né? Aí em Morrinhos, numa moto bis, as duas. Quando um camarada numa moto chegou, atirou nas duas. A filha morreu na hora, a advogada, e a mãe foi transportada para o hospital, mas morreu no hospital. Com certeza, foi dessa forma que aconteceu tudo, viu? A polícia já tem algum indício de quem teria feito e por que as duas foram assassinadas? Pronto, ainda é cedo, né? Como você mesmo falou, as investigações começaram agora, né? E ainda não se tem, assim, uma certa linha de investigação, né? Ainda não se tem ainda, nada de concreto ainda, algum suspeito que se possa apontar até o momento, né? Subtenente Rodrigues, há uma informação que a gente não a gente queria saber se o senhor tem detalhes dela. A Rafaela, a advogada, ela foi morta com 8 tiros. O senhor tem essa informação? Não sei apontar a quantidade de tiros ainda, até porque a gente está aguardando a perícia no local, certo? O senhor teria mais alguma informação sobre esse caso? Não, ainda não, viu? Até o momento não. O que se pode falar é só o que já foi dito, né? Foram alvejados, infelizmente, por um indivíduo, segundo a primeira informação. Depois dizem que foi por dois indivíduos, mas não temos nada de concreto até o momento, né? E estamos ainda aguardando a perícia para que seja dado início a investigação com mais enfoque, né? Então, eu queria, a Cláudia Leite, o Alisson Marques, nós que fazemos o programa João Inácio Júnior, queríamos agradecer de coração, com carinho, ao senhor Subtenente Rodrigues, do Destacamento da Polícia Militar de Morrinhos, por tão gentilmente ter dado essas informações para os nossos ouvintes. Muito obrigado, Subtenente. Pois tudo bem, boa tarde, a gente está aqui à disposição para prestar qualquer informação. Obrigado. Então, gente, pelo que vocês ouviram aí, é fato mesmo. É lamentável que essas duas mulheres que você vai ver mais uma vez foram assassinadas hoje entre 11h30 da manhã e meio-dia. Elas foram assassinadas próximo a uma agência bancária do Bradesco, do município de Morrinhos, aqui no Ceará. Como o subtenente Rodrigues falou agora, as duas iam numa moto Bis, as duas iam numa moto bis, a mãe e a filha advogada. E chegaram um elemento ou dois elementos, a polícia ainda está investigando, um ou dois elementos em moto e atiraram contra as duas, matando a filha, que é advogada. Na hora, e a mãe foi pro hospital, mas morreu no hospital. As duas foram severamente baleadas. E até o momento não se tem mais informações. Vamos continuar no programa João Inácio Júnior, se nós conseguirmos mais informações, porque todo mundo quer saber, por que a advogada e a mãe dela foram assassinadas dessa forma? Quem fez isso? Por que fez isso? Nós vamos perseguir essa informação aqui no programa João Inácio Júnior. Agora são 14 horas e 13 minutos, 2h13. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Programa João Inácio Júnior, Cláudia Leite. Verdinha, jornalismo que fala a nossa língua. Uou, bafulê! O Grupo Atitude tem a melhor solução em terceirização de mão de obra, administração condominial e vigilância patrimonial. Nossos colaboradores recebem treinamentos qualificados e garantem o melhor atendimento e serviços aos nossos clientes. Sempre inovando, o Grupo Atitude detém de certificações internacionais que comprovam a experiência na prestação de serviços terceirizados. O bom mesmo é ter atitude em tudo. Para mais informações, 4007-2138. Domingo no Totolec. Tem dois novos Polo, dois EG 160 Start. Mais o acumulado extra só na premiação principal. Pise fundo na sorte. Garanta seu Totolec. Jogada, segundo tempo, de segunda a sexta, às 17h, com os craques da Verdinha. Verdinha, jornalismo que fala a nossa língua. Sábado, em Alto Astral, tem que ter clássicos do Brega. Tens a beleza da rosa. Amante da noite, amado eu sou. As melhores músicas e os maiores intérpretes que fazem a alegria do Brega em todo canto do Brasil. Clássicos do Brega. Todo sábado, 13h. Verdinha, jornalismo que fala a nossa língua. O domingo cheio de informação, entretenimento, o que foi notícia durante a semana, entrevistas, esporte e música boa pra relembrar. Conversa com o Tom. Conversa com o Tom. Todo domingo, de 6 às 9 da manhã. Verdinha, jornalismo que fala a nossa língua. Gente, daqui a pouco a gente vai falar aqui dessa polêmica que foi criada no Brasil.